Dan 3179, autorizada a decolagem pista 10, vento 160 graus, 099. Pista decolagem, Dan 3179. Papelgo Mike Bravo Uniforme, a descida está autorizada até 3.500 pés, abaixo está a critério do comandante, o controle de SOS tráfego na região que vem interferir no seu pouso, na sua descida, considerando o pouso no 205. Ok, Matheus, ponta cruzando 3.500. Ok, Matheus, estamos a 3.500. Azul 2796. 2796 na escuta. Tô aguardando cópia. Nordeste de Salvador, a 64 milhas. Subindo para manter o nível de voo no 90, chama agora o controle Aracaju, frequência 120.3, por favor. Seguindo a atenção para o 90, chama Aracaju 203, bom dia. Perdão, fala Salvador, o voo 2096 para o estacionamento, está no mesmo. 2096-06, autorizado, sim, vai. Fala, tá? 2096. Saída da Elma. 320, tá? 3179. Azul, Fortuna, and request to fly multiple positions. Roger, stand by one. Action. 2783, livre decolagem no 0, vento 140 graus, no 29. Livre decolagem para o azul 2783. Autorização Brasília. Aguarde cópia 3304 como número 3, prepare a Arboa Elefa. Arboa Elefa está na escuta, então 3304. Uma posição. Ouvi o POB Olímpico 08. 07 no POB, ajuste 10 no MEI, reposto no ponto de espera da hotel. Livre pro de ITAP para em ITAP se acertar o perfil da chegada à mar. Sim, pro de ITAP, com o nome da Maria. X3 decolado 03, chama controle 199.35, bom voo. 199.35, obrigado. Até o retorno. Controle Salvador, um bom dia, o azul 2783 no perfil da Arbo, transição Elefa. 2783, bom dia, contato radar para manter nível de voo no 60 na saída Arbo. Na Arbo, subindo para 160, azul 2783. Transponder, controle 119.35. Aruno 57 no transponder, nível 050 autorizado, a saída lotar, curva à esquerda. Cotejamento correto. Convívio AB? 05 no PLB, torre agora em 118.95 para acionamento, taxa de decolagem, ajustando 0 no meio. Costado. Reportarei estabilizado, autorizado o ILSF, vai dar 10-2590. O azul 2783 está livre direita na prua de Alepa. Ele tá aqui até o ponto de espera, 41 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajustando 0 no meio, vão voo. Era 118 no meio, 4 no meio, 4 no meio, 4 para o táxi CPUB 04, autonomia 3 horas, alterna Natal. Ele tá aqui na retaguarda do bug da Gol, quando lá torre 118 decimal 95, ajustando 0 no meio, vão voo. 16, livre tráfego, livre tráfego em frente, mas sem tráfego. Quando a atmosfera é 1895, 989. 299, call now, receive center frequency 125, decimal 1, if unable, 133.25. Bye bye. Uma sala S e o centro. Alô, 3304, pronto, corre. Tá pronto, 3304. Brasília autorizado 360, decola da pista 10, curva direita, saída boa, Elefa, Lopes do Luna 7, conforme a rota. 5571 no transponder, controle 119, decimal 35. 2196, bom dia, livre NA, decola da pista 10, vento 140 graus, 079. Excelente, decola da pista 10, voo 2196. 35, controle do TAM 3304. 5571 confere, no portão 05 chame pronto, TAM 3304. Chama na pronto, TAM 3304. Para a plataforma Nova Papá, Mike Mike. Gente, autorizado, plataforma Nova Papá, Mike Mike, decola da 1-7, curva direita, corredor Xé, 1-1000 pés, 0-1-4-5 no transponder, controle 1-1-9, decimal 3-5, só confirme só quanto a Julia se afasta. Ciente, contexto. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto, confirme para o ver. Torre agora em 118 decimal 95, ajustando 0 no meio, bom voo, tá regresso. Olá, Salvador, é o Oxané 6312 para fundo de estacionamento, posição 3. Autorizado, semitáxi, Oxané 6312. Autorizado, fundo de estacionamento, chamada para o táxi, Oxané 6312. Estabilizado, o 2590. Azul 2590, torre 118, decimal 95, bom voo. 395, boa. Boa. Torre Salvador, bom dia, azul 2590, transfere estabilizado, uma milha do externo. Azul 2590, check trem livre, pouso no 0, vento 1,60 graus, 099. Baixou, travou, 2590. Bom, 2196, decola 210, chama controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, 296, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, voo 2196. Voo 2196, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível 360 na saída da EL. 360 da EL, 296. A Patangosca, Juliette, é que foi pronto, copy. Autorizado Salvador para Serra, November Tango Romeu, nível 080. Decolada 17, curva esquerda, saída Momo, código DCP, conforme a rota. 5006 no transponder, controle 119.35. O Rio decola imediato. Confine? O Rio decola imediato. Gente, só uma aeronave na curta final, visual. Positivo. Gente, mantém positivo. Cotejamento correto para táxi torre agora em 118 decimal 95, ajustando 096. Mantenha a posição, Olimpo 08. Alinhar e mantenha no zero. Alinhar e mantenha no zero. Ok, senhor. Tipo 08, autorizado cruzamento, Delta, Alfa, Juliette, seguirá o Airbus da Avianca até o ponto de espera, quando lá torre, 118, decimal 195, ajustando 096. Autorizado cruzamento, 1002, Delta, Alfa. Salvador é o TAM 3304, portão 5, puxa acionamento. Aguarde, TAM 3304. Estimado? Azul 2590, quilo agora, parte 3, quando lá tem seu finalizador. Quilo, parte 3, finalizador, 2590. Direto conquista da presente. Vovô. Táxi via Índia, ponto de espera 2895, 10 no meu, ajuste no Xené 63, 12. Obrigado. Procedimento elétrico, freio da pista no zero, repostável. Tente, autorizado de via até 2000, autorizado para sequência elétrica freio, passo estabilizado no 160. Controle de Salvador, gol 1184, bom dia. Então, 1184, nós temos identificação, desce, mantém o nível de voo 050, chegada a Mari. 350 na área. Tá na papá. Hotel 200, terra, próximo para o céu. Reporta na hoje. Reporta Avião 811, decolada 014, chama controle em 119.35, bom voo. 0935, grato. Rio 981 na sua escuta. Rio 981, contato radar na decolagem, sobe e mantém nível de voo 330, pega a mão. Gente, na mão. 330, se possível, coordenar 350. Gente, aguarde um instante. Ok. Gol 1184. Chega. Transponder 5517. Recebo aqui 5417. Ok. 5574 no transponder, controle 119.35. 360, Curitiba decolando a 10, direita, arbor, elefante, no absoluto 21, 5574, 1935. Seja minha correta, chame para o autor portão 04-3259. Obrigado. Estimado, Santa 3304? Santa 3304, vai aguardar a autorização do Salvador para iniciar o push no 05. Está na frente do contato, estimado? Negativo. Ajo no 7, vento 170 graus, 092. Pu 08 na escuta do Salo? Ainda não escuto o som, velho. Por gentileza, stand-by no transponder? Stand-by. Tio Juliette X-Ray, reporta na intersecção da bata. Meia chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. Agora 251, 133, 25, voo 19, vamos na cama. Chamo Romeu, Lima, linha e mantenho no site. Controle, bom dia. O helicóptero Papa Romeu, Hotel José Serra, decolado 117. Norte. Vento 150 graus, 099. Gente, reporta alinhado e pronto, não no 7. Estabilizado, no 160. Todo 60 completa final, chama Turre 118, decimal 95, com pouso. 1-1-8-1-5, obrigado, bom trabalho. Oxané 63, o Nuna, descida está autorizada para 2 mil pés, o ajuste 10. 16, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. 2 mil pés, 10, 16, reporte estabilizado, 63, 1. 2, Salvador, bom dia, agora 160, 7 milhas na final. Então 3304, no 05 autorizado, puxa no táxi. Autorizado para táxi, 3304. Atrasado, autorizado pouso, agora 160. Puxa, né, 6312, na escuta? 6312, na escuta, prossiga. Pronto para decolagem? Negativo. Gente, a porta pronta. Contará. 4-1. 241, copiado. Em condições visuais, é a porta liberando CTR. Contará, liberando CTR. 4-2, vem, cancelamento. Aguarde, número 2. Certo. Para decolagem. 6312, visual com tração nacional. Firmo. Gente, após o pouso do mesmo aninho, mantenha no 0, ok? Após eu vou ali e manter em pista 120, chané 6312. Decimal 8, 126, decimal 0. Obrigado. Romeu Lima, mantém a posição e aguarde. Então, Romeu Lima, para informação, temos uma aeronave nacional da 190, ok? Está livre descida até 2000 pés. O ajuste no 0 no meio. Autorizado a final do procedimento e electric spray da pista no 0, reposto estabilizado. Ok, 2000 com aproximando com 1015, eu considero X-ray, pode voar ainda ferrar. O ajuste é 10116, o 1184 está livre do UNA da presente. Dona, obrigado. 16. No manobras inicialmente a linha mantém após o pouso do tráfego na curva. Após o gole, vamos meter só 10116, né, minha 39. Não, meu Lima, como que é um tráfego passando externo no momento da 10, ok? Afirmo, Romeu, Romeu Lima, para informação para fluxo de tráfego devido à performance da aeronave que se encontra para a decolagem da 10. Como o senhor interfere com o eixo de decolagem da 10, a sua saída, o senhor mantém a posição e aguarda, ok? 3-1-2, livre decolagem 1-0, vento 1-5-0 graus 0-7-9. Iniciando a decolagem 1-0, chanel 3-1-2. 3-1-1, tá na escuta da torre? Da autonomia de 3 horas, Aldena, Ribeirão. 1-4-8, 3 horas, Ribeirão Preto, livre táxi até o ponto de espera. Via Passo Ninja, quando lá, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-6, vovô. 1-0, 1-6, pátio 1-Índia, ponto 0-18-9-5. Contra 3304. Então, 3259, após o ataque da aeronave da companhia Passacalda, autorizado no 04, puxa. 3259, sente, após o ataque da companhia, autorizado, vai chamar o táxi. Bom, 1160, Juliette, portão 10. Juliette 10, com o 10. Após a passagem do tráfego da TAM. Sente, após a aeronave da TAM. A 312, decoladas 22, chama controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa. Salvador, Oxané 6312, decolado 10. Oxané 6312, contato radar, sobe mantinho nível 350, sai da PUC. 350, sai da PUC, Oxané 6312. 4, livre direito, chama solo em 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, 6-3-1-1. Juliette X-Ray, agora sim a linha e mantenha no 7. Chalé 6-3-1-1, bom dia, reportante da Juliette. Funcionários da Juliette, 6-3-1-1. Lima, decoladas 25, chama controle 1-9-9-3-5, bom voo. Ah, bom dia, valeu. Tudo bom dia, Romeu Lima, né? Bom dia, papai Romeu Lima. Contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo 050, inicialmente mantendo proa até 3.000. Mantendo proa até 3.000, tá vendo? Papai uniforme bravo, alfa bravo, torcida. Bravo, Alfa Bravo, confirme a localidade de decolagem. Gente, o Bravo Alfa Bravo tem approach de Paripe em condições visuais para ingressar em Interlagos. Mantenha a posição hoje para o Jet X-Ray. 19 Centro, Hotel Juliette Serra, liga a frequência para a coordenação de tráfego, bom pouso. Muito grande, bom dia, até logo. Jorge, o Ronda Lima mantendo por até mais 3 minutos para cruzar 3, ok? O Romeu, Romeu Lima, livre, direita, pro de Alagoinha direto. Direita ou esquerda? Tem condições de curvar direita na pro de Alagoinha direto? Afirmativo, roda direita pro de Alagoinha, não é? Positivo, temos a aeronave em aproximação, que caso ela remeta, ela iria subir até 2.000 pés, curvando a esquerda, o senhor encontraria com ela. Ok, com o Bruno Salvador, bom dia, azul 4450, passando 220 para 150. 450, acima de edificação, lista ao nível de voo 050, chegada Mário. 050, chegada Mário, de 4450. O Papel Unifam Bravo, Alfa Bravo, apresentou o plano de voo junto à sala ES. O Bravo Alfa Bravo vai de Vera Cruz para Aracaju. Confirme o POV, não recebi o plano do senhor. POV seu estimado para terminal de Aracaju e pouso. Sol 3859 para o táxi, POV 183, 3 horas e 45 com a pena. Ele táxi até o ponto de espera, via Índia, quando lá a torre 118 decimal 95, ajuste no 06. Teste torre 2956, 2. Tele 6319, se tiver condições, Juliette, portão 02. Eu não sei se está junto 02, minha 3 do Bruno. Os 29, libera direito, chama a sola em 121, decimal 9. 219, número 4. Positivo, Mike Tango Lima, senhor de identificação. Contato radar agora ingressando na minha terminal nordeste de Salvador, 79 milhas. Nível de voo 105. Livre de colégio 10, vento 130 graus, 099. A Golfa Brava estacionado 0242. Alocado 0242, aqui. Positivo, mantenha o transponder em condições visuais, ingresso Interlagos, após Interlagos, proa do litoral para ingressar no corredor forte. Xané 6312, chama agora o Centro Recife, frequência 12685, secundária 12545. Sim, Centro Recife 12685, secundária 12545, Xané 6312, boa. Decolado 31, autorizado curva à direita, mantenha o nome e o pé no corredor, a Xen reporta livrando a final da 35, já autorizado o cruzamento da final. Restrito a mil pés, curvando à direita, autorizado o cruzamento da 17, Olympus 08. Mantenha 0. Ali, mantenha 0, da 334. Zero quatro é autorizado. Aninhai decola no 0, vento 150 graus 089. Aninhai decola no 0, 3304. Pode fazer bem a X-Ray. Para informação, tem um sequenciamento de decolagem da 10. E com, o perfil da saída do senhor interfere com este decolagem da 10. Aqui já já será autorizado sua decolagem e manter a posição. Só confirme o nível solicitado? O Olympus 08 cruzou o eixo da pista 1735. Gente, de acordo com a coordenação do controle, o senhor pode voar direto para a área Netuno, chama o controle 11935, bom voo. Voando para centro da área, ele chamará o controle 11935, Olympus 08. É autorizado, magnética 1111. Decolada 33, chama controle em 199 decimal 35, bom voo. 3304, certo. Vou manter essa proa para ingressar no corredor forte. Afirma de manter a proa então para ingressar no corredor forte. Graças. Brasil, Romeu Lima, televisão, profone. Possível prosseguir na subida até o 055. Livre Romeu Lima, modificado no 234. Controle, boa, 3304, decolado na Arbor Elefa, cruzando 2000. Então, 3304, contato radar, sobe manter nível 360, C da Arbor. 360 na Arbor, 3304. Decola da 17, direção da esquerda, saída moto DCT, 360, transponde 2, controle 119-7432. 5512 é o transponder, a saída Momo, código DCT. Saída Momo, código DCT, 5360, código de transponder 5512, controle 119-7432. Cotejamento correto, Mike Lima Juliette, confirme o seu ver. Não confiei? Tente acostumar a mesma em 118 decimal 95, adicionando 0 no meio. 118 decimal 95. Sol Salvador, muito bom dia, azul 2770 para Porto Seguro. Paciente da Índia para autorização. Azul 2770, autorizado Porto Seguro, nível 180. Decola da pista 10, curva à direita. Acione 0274 no transponder, controle 119-35, Índia confere. Lado bom. Autorizando o ponto, Romeu 21. 10, 3, 8, 5, 9. Decolada 10, primeira direita, 0274, transponto 6935, ao controle, azul 2770. 27, azul 2770, com o desenhamento correto, chame pronto no 43. Chamado. Salvo, azul. 3 da pista no 0, reposto estável. 2000, 0, manual autorizado, X-Ray para a pista 1-0, vai chamar como estabilizado, azul 4450. Bravo, Alfa Bravo. Na força. Queria manter a proa 1 no 1. Estou na magnética 1-4-4 agora. Você está se aproximando da final da pista 1-0 de Salvador, Bravo, Alfa Bravo. Está efetuando desvios de alguma formação? Afirmativo, corrigindo. Mantendo aqui a proa de 1-1-1, graças. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Tango Oscar, que já foi decolado lá 17 na sua escuta, sai da mão. Sete Romeu, meu Lima, descida até 3.500 pés, abaixo da critério do comandante. Controle descoberto de tráfego na região que vem interferir na sua descida, reporta cruzando 3.500. Controle de Salvador, bom dia, Papa Tango Oscar, Juliette X-Ray, decolada 17. Bom dia, Oscar, Juliette X-Ray, contato radar, só manter nível de voo 080 na saída Momo. 080 na Momo, Oscar, Juliette X-Ray. Controle o Oscar, Juliette X-Ray, cumpre a restrição, ok? Ed. Oscar, Hotel Juliette, correção. Oscar, Juliette X-Ray, informa o tráfego agora a 1.500 pés, está a 7 milhas, na posição de 11 para 12 horas a 1.500 pés, é ultra leve avançado. Ciente do tráfego, Oscar, Juliette X-Ray. Z59, livre decolagem, 0, vento 150 graus, 1-1-9. Pista 3-2-5. Bravo, Alfa Bravo. Na escuta. Vamos tráfego na posição de 9 horas, 5 milhas, cruzando 1.500 em subida ao nível de voo 080, é um Bravo F58. Bravo, tá dentro, copiou. Oscar Juliette X-Ray, visual com tráfego informado, 12 horas. Negativo, senhor, não está visual. Positivo, incremente um pouco sua razão de subida, o Oscar Juliette X-Ray. Vai aumentar a razão de subida, o Oscar Juliette X-Ray. Na 3859, decolada 40, chama controle em 199, decimal 35, bom voo. 35, tenha um bom dia. Controle Oscar, Juliette X-Ray, superou o tráfego informado. Positivo, livre subida ao nível de voo 080, Oscar, Juliette X-Ray. Está livre da restrição, senhor. Confira. Está livre da restrição, 3.000 pés. Está livre, subida direta ao 080. Muito grato. Salvador, 3859, cruza 1210. 3859, contato radar, sobe, mantém nível 360 na saída Arbor. 360 Arbor, quando possível, direto Arbor, o Elefa. Está livre direita pro de Elefa. Direita Elefa, tá 3859. 3304, chama o centro Recife, frequência 128.8, secundário 126.0, bom voo. Gente, o Sam 3304, obrigado, senhor. Bom dia, bom final de semana. Gente, Romeu, Romeu Lima, descida está a critério do comandante. Confirme seu chamado de pouso. Copiado, livre descida, livre frequência para coordenação de tráfego local, bom pouso. Estabilizou azul 4450. A final com a torre 1-8-9-5, bom pouso. Torre 1-8-9-5, azul 4450, obrigado, boa. Torre Salvador, bom dia, o azul 4450, está na final, estabilizado já no Clyde, visual com campo. Azul 4450, livre pouso 1-0, vento no 60 graus, 1-0-9. Pouso autorizado, azul 4450. Dá para separação de tráfego, esquerda para o 190. Esquerda 190, o 9622. Controle Salvador, muito bom dia com 648. Com 648, bom dia, sem identificação, desce ao nível 050, chegada a Mari. 50 da Mari, tem informação Índia com 642. No 621, no tráfego, parece que solicitou a vetoração dessa aeronave, se encontra agora na posição de 1 hora, 5 milhas, cruzando 50 até o 080, é um Bravo F-58. Sim, chegou no 621. A descida está livre até 2.000 pés, gol no 621, com ajuste no 0 no 6. 2.000 no 621. E21 reassume navegação na proa de duna. A proa de duna está livre, interceptar sinal do procedimento do ILS Express da pista no zero. Repostado. Proa de duna, autorizado em ILS, bom mesmo. Seu Juliano Serra, em regresso a Salvador, aciona o transponder 01145, condições visuais, proa do farol de Itapuã. Não faz três. O Hotel Juliette Sierra sobe para 2.000 pés, aguardando contato radar. 350. Azul 4450, bom dia. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, azul 4450. Tive contato no radar estabelecido, agora sudoeste Salvador, afastado 31 milhas. 31 milhas, voa na coroa da posição Itaque, o Hotel Juliette Serra, número 3. Papatango, uísque, ótica uniforme, prossiga. Papatango, uísque, ótica uniforme, só confirma a área do plano. Alzou 250 para Valença? Sim, vai entrar em contato com a sala IES, só confirme o parque de chefe de cola. Gente, aguarde. Chama 3859, chama agora o centro Recife, frequência 128.8, secundária 126.0, bom voo. 288.260, obrigado. Solo azul 2770 para o Tago 33 a bordo, autonomia de 4 horas. Alternando Vitória 36, a bordo Vitória 420, de Vitax até o voo de espera, bate 1 no Índia, quando lá torre 118.95, ajustando 016, bom voo. Índia, bate o voo de espera 118.95, 16.2770, obrigado. Estabilizando com o número 21. No 621, torre, 118.95, com pouso. 1895, obrigado. Dois Salvador, bom dia, voo no 621, no final, 3 secados. Voo no 621, livre pouso 10, vento 140 graus, 109. Livre pouso, 621. Não copiei? Negativo. Negativo. O táxi não está autorizado pelo Sol Salvador. Só após se eu copiar. Muito bom dia, 2065, com a informação Índia para Guarulhos. O 2065, aguarde cópia. 2065. Hotel Juliette Serra. Vamos a uma aeronave da Gol aí, a 4 mil pés acima da sua aeronave, que vai o ANCCD para interceptar a sinal. O Hotel Juliette Serra, está presente, está autorizada para o editor. 2770, ali mantém 10. Ali mantém 10, 2770. 3 é Juliette X-Ray. Confirmado, senhor. Agora o Juno 338. Juno 338, copiado. Presidente, chama só em 1219. 219, qual o número dele? Tá no ideal para regresso, 08. Se o 08 vai regressar em condições visuais? Afirmativo. Sente, inicialmente o senhor curva à direita na proa do farol da barra, o Olimpo 08 vai se afastar do eixo de decolagem da pista no 7. Mais próximo ali coordenaremos com a torre e o senhor curvar para o farol Itapuã, ingressando no circuito com a torre. Inicialmente vai na direita, direção ao farol da barra e na proximidade ingressa para o farol da Itapuã, coordenação com a torre, 08. É forte quando no ideal? Estará quando no ideal, 08. Barulhos 360 aprovado, pesulou no 0 de Taubaté, Tango Bravo Eco. Posso conforme rota. Colo da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5037, controle 119, decimal 35. Autorizado nível 360 para Guarulhos, com pela Upper Zulu 10 até Taubaté. Nicola 10, primeira curva direita da El, Leda, Motiva. 5037 e 1935, voo 2065. Back 2065, portão 10, chame pronto, pushback acionamento. Chama quando pronto, voo 2250 Ninja, descending level 150, Mari arrival. Good morning, 6250 Squawk Ident, descending level 050, Mari arrival. 050, Mari arrival, any chance to fly direct to ETAP or Duna? Fly direct to ETAP position, Oceanet 6250, and over ETAP, intercept Mari arrival via. Direct to ETAP, after proceed via controle azul 2770 na saída coral. Azul 2770, contato radar, sobe e mantém nível 180, saída coral. Canal 80, saída coral 2770. Controle Salvador 208, Olimpo 08, a descida em condições visuais até 2500 pés, o ajuste em Salvador no 096. 10, condições visuais até 2500. Estabilizou em LS X-Ray igual 648. 648, completa final, torre 1, 98, decimal 95, conforto. 1895, obrigado. Hotel Juliette Serra, mantendo a progiduna 2000 pés, está autorizada a final do procedimento com ajuste no 096, reposta estabilizada. No 096, ajuste autorizado, procedimento, reposta estabilizada. 118, decimal 95. Táxi, altímetro no 0, 16. Tenha um bom voo e bom dia, Whisky Oscar Nepal. Whisky Oscar Nepal, me direcionar, reporte táxi. Juliette X-Ray, mantenha o nível 080. Me chama agora o centro Recife, frequência 126.85, secundário 12545, para informação e alerta, considerando pouso no 338, bom voo. 265, Bicel, estando informe. Anim, mantenha no 7. Sonizando Guarulhos, 360. E a Sopra do 10 até Tomate, após 4 anos de voo. Ainda Dael, Linda, Motiva. Controle 1935, acena 020. Poxa, né? 63. Parece 63, 1 no portão 2, chame pronto, puxa back, acionamento. Bora, 63. Para ingresso na terminal de Aracaju, chama aquele controle na frequência 120.3. Bom voo. 120.3. Graças amigo, até a volta. Presente 96, sem identificação, vista ao nível de voo 060, chegada à margem. Papatango Mike Tango Lima, confirma o seu estimado de pouso, esse é a Bravo Papá Romeu. Aguarde. Positivo. Vamos dar para o seu partido, do que é Clear. Reais, Felipe, Senefix, seu partido. Quiosque uniforme, decola de imediato. Livre decolagem no 7, vento 1,60 graus, 1,12. Polo 1,648, solo 5,9, livre direito, chama solo em 1,21,9. Pousando aí. Corrigindo, 1,648, solo ao 5,8, livre na direita, 1,21,9. Mike Tango Lima estima o pouso 1,600. 1,600, copiado, Mike Tango Lima. Diego, 648, Diego, você escuta. Diego, 648, Alfa, porta da Juliette, para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 648. Procedimento, toque arremetido. Pouso final. 10, copiado. Bom, bom. Palavra de uniforme, prossegue com condições visuais, fluido axé para Valença. Reporta o farol da barra. Autorizaria direto Valença no 2500. Realmente mantendo o corredor, aguardando 2500 e direto o quiosque uniforme. Não, se for 2500, pode ficar presente. 1-7, pode ser? Gente, reporta iniciando a arremetida, ok? Reportará na arremetida. 1-1500, o ajuste 1-0 no meio. Olimpo 08, da presença autorizado o farol de Itapuã. Direção ao farol de Itapuã, Olimpo 08. Você escuta para Silvia. Estou confirmando após a arremetida, era o Ana Pro da base aérea e visto sobrevoo da mesma, ok? Ok, vai cruzar através da base aérea e curva à esquerda para a terra do Mendão no centro. Tem, seu trajeto.